quero ver fogo caindo, quero ver Deus operar. Gosto de ver labareda, ver a igreja se alegrar. Vejo um homem de branco operando com poder. Onde tem crente de fogo, Satanás tem que correr. Existem muitos que me chamam de fanático, só porque sempre estou dando glória a Deus. Eu estou sempre dando glória e aleluia, louvando a Cristo, o caminho para o céu. Eu não consigo controlar a emoção quando recebo uma carga de poder. Sinto uma coisa formigando na canela. Se abre no céu a janela e vejo fogo descer. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui, não vai ficar. E crente torto vai ter que se consertar. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui não vai ficar. E crente torto vai ter que se consertar. A Bíblia diz que vai ser nos últimos dias. Está escrito lá no profeta Joel. Quem invocar e adorar o Deus eterno, prepara o vaso que já vem poder do céu. Os velhos sonham e os jovens têm visão. Servos e servas também vão profetizar. Entra no fogo, deixa frieza de lado, pois até crente gelado no pavio vai fumegar. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui, não vai ficar. E crente torto vai ter que se consertar. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui não vai ficar. E crente torto vai ter que se consertar. Me envergonho de ser canela de fogo, pois sei que é lá do alto que esse fogo vem. Quem me critica não conhece esse poder, mas se quiser é só buscar a Deus também. Às vezes pulo, não posso ficar parado. Alguém às vezes pode até se assustar. Não se preocupe, eu estou sendo queimado. É fogo do céu mandado pra poder me renovar. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui, não vai ficar. E crente torto vai ter que se consertar. Tem fogo aqui, nesse lugar. Fogo na porta, também fogo no altar. Demônio aqui não vai ficar. E crente todo vai ter que se consertar.